Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Muito boa tarde, hoje, quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2013, o programa Em Branco está de volta como toda semana, estamos aqui, eu, Paulo Gontijo, ao meu lado esquerdo está o calvo do marketing universitário, o nosso homem sério, sensato, ponderado, Vinícius Soberg. Boa tarde, Paulinho. Vinícius Soberg, seu celular está dando interferência, Vinícius Soberg, muito obrigado. Desculpa. Paulinho, para evitar deixar o programa mais sadio, eu não vou retrucar a sua zoação aqui no ar. Sei. Deixar isso pro bar. Muito conveniente. E eu quero fazer dois bisus rapidinho antes de começar, antes de apresentar o programa. Faça. O primeiro é uma autocrítica. Ai, eu acho que a gente tem que falar mais de esporte aqui no programa e acho que a gente tem um eu concordo plenamente. Especial hoje aqui que vai democratizar o esporte aqui no Embraer. Aliás, Brunão, nosso operador viciado em NFL, acompanhou a derrocada do Washington Redskins semana passada. O Saci não deu conta. Fiquei triste. Mas enfim, aqui é mais. O segundo é que eu tô emocionado que eu subi esse prédio histórico aqui da Roquete hoje com o nosso compositor, mestre Nelson Sargento. Nossa, que honra. Quero deixar essa homenagem pra ele. Grande mestre Nelson que tá aqui gravando. À esquerda de Vinícius Soberg está ela, a moça que hoje controla os telefones, Juliana Antunes, a dama de ferro do programa Em Branco. Peguem leve, por favor, porque eu não dou conta desse telefone, não. Hoje você tem um problema sério, seríssimo. Pois é, tô preocupada já. Hoje a gente vai falar sobre isso. Muita gente está acostumada a acompanhar a carreira de atleta, artista famoso, pela cobertura da mídia. Mas essas carreiras, elas não são simplesmente aleatórias, elas são construídas. Tem alguém por trás que ajuda, que assessora, que ajuda a que se evite os erros, quais os acertos que são mais fáceis. E hoje a gente vai conversar com o Leandro Lima. Leandrinho é sócio da Fato, é uma empresa de gestão de carreiras e ele tem no portfólio sucessos como o Thiago Neves, o Marquinhos do Roma e o Grupo Revelação de Samba. Tudo bem, Leandrinho? E aí, Paulo, tudo bem? Um grande abraço aí para os queridos ouvintes da rádio. É um prazer inenarrável poder participar desse programa de altíssima qualidade e, sem sombra de dúvida, deve ser uma hora que vai passar muito rápido, né? Com gostinho de quero mais, então é um tema muito abrangente. Vou procurar responder o máximo de perguntas aqui que os ouvintes e o pessoal da rádio fizer. E estou aqui à disposição para poder contribuir aí com o seu programa. Bom, ouvintes do programa Em Branco, fiquem ligados, fiquem ligadíssimos, porque quando a gente voltar vai ter prêmio. Então, o prêmio é bom. O prêmio é bom, é muito bom. A gente não vai dar os contatos ainda, a gente vai escutar uma música. Você tá escutando no fundo, no BG, essa tal de Gangue 90 é Absurdete, da Gangue 90 é Absurdete. E a gente vai escutar a primeira música do programa, que é Caetano Veloso, A Bossa Nova é Foda. Já a gente tá de volta. O bruxo de Juazeiro, numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de arraiz? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda. A bossa nova é foda. O magno instrumento grego antigo diz que quando chegar foda. Um tom de machista, Vitor Belfort, Anderson Silva, e a coisa toda, a nossa moda é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. Estamos de volta aqui no programa Em Branco e como a gente falou, vai ter prêmio para o nosso ouvinte Deus. Hoje. Leandro Lima, conta pra gente qual é o prêmio que você vai dar para os nossos ouvintes hoje. Hoje sai o kit do Revelação, né, para aquele ouvinte que ligar e falar qual é a nossa nova música de trabalho lá da banda. E aí vai ser um kit com DVD, CD, porta-copos. Sensacional. Um kit personalizado aí do Revelação. Olha só, Sandrão, não vale você, tá, Sandrão? Antes que você saia pegando esse telefone, Sandrão, pra quem não conhece, é o nosso ouvinte número um. Ele já virou o nosso Clóvis Bornai. Ele é o concurso, não dá mais. Sandrão já ganhou tudo que esse programa ofereceu na história. Então, Sandrão, dessa vez, pelo amor de Deus, você não, tá? Mas qualquer outro ouvinte, pelo amor de Deus, ligue pra cá. Juliana Antunes vai falar no telefone com você, bater um papo, contar da vida. E se você souber qual é a música, você ganha, receberá em casa o kit do Grupo Revelação. Tudo bem, vamos começar aqui o com... O Paulo. Oi, Juliana. Tem que dizer o telefone, né? É, isso é importante. Sem o telefone não dá. E você que sabe de cor qual é o telefone, sim, sim. Qual é? 2332-7088. E quem quiser entrar em contato com a gente que não seja pelo telefone, faz como, Juliana Antunes? Twitter, @ em branco no ar, ou pelo site embranco.com.br, que é direto na nossa página no Facebook. Isso, e Vinícius Oberg tá aqui no Facebook, então você já fala direto com ele. Meu Deus do céu. É rápido. Não precisa nem repetir o telefone, já tem ligação de ouvinte. Enquanto Juliana faz a filtragem pra ver se quem é... Vamos conversar aqui conversando. Leandrinho, antes de começar a montar fato, você tinha uma carreira como empregado de uma rede de academias, é isso? Conta pra gente como é que era e por que que você resolveu trabalhar com gestão de carreiras de atletas e celebridades. É, na verdade, Paulo, eu tive a oportunidade de atuar em frente lá ao Grupo Acioli, né, tocando uma rede de academias, né, eu tive a oportunidade de participar, né, de 12 anos desse grupo, né, um grupo de muito sucesso, de muita qualidade profissional, uma veia empreendedora muito grande. Né, eu era executivo técnico, cuidava da parte técnica lá do grupo. E a gente pôde, né, fazer essa transformação, né, de academia para empresa. Acho que esse foi o nosso viés. Né, eu pude também participar da gestão das escolas de esporte, né, gerenciando ícones como Flávio Canto, Bernardinho, Zico, Jorgete Vidor. E aí foi uma puta experiência. Eu acho que foi meu início de carreira, né, esses 12 anos dentro do grupo Acioli. Eu pude... É, ter muitos acertos, muitos erros, pude pegar um pouco dessa veia empreendedora que esse grupo faz em um dos mais variados tipos de negócios, né? Mas já vinha percebendo que eu queria algo a mais para a minha carreira, né? Eu queria talvez poder contribuir um pouco mais, talvez ser ouvido um pouco mais. E aí eu vi com esse movimento Copa do Mundo, esse movimento Olimpíada, eu vi um gap, né, na gestão dos clubes, eu vi um gap, né, nesse mercado de gestão de carreiras. É, porque o empresário convencional do futebol ia lá, negociava o atleta, né, e só voltava para renovar o contrato ou para levá-lo para outro clube. Mas ficava um gap. Não tinha uma preocupação, né, com a imagem. Não, né, tinha uma preocupação com a imagem, não tinha uma preocupação com a assessoria financeira. Então a nossa empresa hoje, ela presta esse tipo de serviço, né, não só na gestão de imagem, mas assessoria financeira, né? Não só no agenciamento, não só na parte de contrato, mas ela tenta ver o atleta como um todo, né? O atleta só tem que se preocupar em entrar e fazer o que ele faz de melhor, né? Que é jogar o futebol, que é o MMA, que é nas áreas que a gente está inserido. Então eu acho que a preocupação maior, né, era ter um pouco mais de êxito e perceber esse gap do mercado, né? Hoje a nossa função principal é aproximar as grandes empresas, né? Aproximar as grandes empresas desses atletas. É fazer com que as empresas tenham uma outra visibilidade, né? Elas encaram o atleta hoje de forma diferente. Agora esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo. Já existem grandes empresas no mercado fazendo um trabalho muito parecido, né? Muito bom também. Então eu acho que a gente tem uma grande missão, uma árdua missão de tentar mudar culturalmente, né? A gente já vê isso nos Estados Unidos, a gente já vê isso na Europa. Eu acho que no Brasil estamos engatinhando, mas engatinhando para um grande cenário. Que áreas, explica para os nossos ouvintes que áreas a gestão de carreiras aborda, né? No, dentro de um atleta, desde o início ali do trabalho até a manutenção da imagem dele, enfim, do atleta como marca. Peraí, eu vi isso, Berg, só um minuto, porque a gente já tem um vencedor aqui, que é um vencedor já? Tímido. Que não, que ou talvez não seja, vamos saber. Juliana, quem ligou pra gente e qual foi a resposta? É o Anderson Marinho. Pelo que eu vi, rolou um clima ali, Juliana. Não rolou um clima. Você ficou muito tempo ali no telefone. Já tava pegando o endereço dele. Ah, gente. Vocês são muito maldosos. E o telefone, tá? E o e-mail, é. O que ele respondeu, Juliana Torres? Ela só vai de camarote. Corretíssimo. Muito bem. Então, o Anderson Marinho ganhou o kit e ele pediu pra mandar um beijo pra ele e pra Graça. Um beijo pros dois. Então, Anderson, um beijo. Vou mandar só pra Graça, hein? Um beijo, Graça. Mas o kit vai pros dois, né? O kit vai pros dois. Então, tá bom. Vire sua bag, desculpa. Vamos repete lá. Sua pergunta. Repete a pergunta. Explicar para os nossos ouvintes, Leandro, o que a gestão de carreiras aborda, né? Desde o início ali dos trabalhos com atleta, com profissional que seja, até a manutenção da imagem dele. Que tipo de serviço vocês fazem para gestão de carreiras? A gente encara o atleta de duas formas, né? De duas maneiras. Um atleta on, né? Da parte dele online, que hoje é uma área muito nova. Hoje a gente tenta aproximar esse torcedor do atleta pela parte on, seja pela parte online. É um trabalho assim fantástico feito com a nossa empresa de assessoria de marketing estratégico lá à mesa. Então a gente trata ele de duas maneiras, on e off. Então desde o planejamento dele quando ele entra no clube até o planejamento desse cara quando ele sai do clube, né? Em todas as valências, tanto na parte, né, de marca, de produto, de posicionamento de imagem, tanto na parte de assessoria de imprensa, né? É um trabalho gigantesco com diversos profissionais envolvidos. Hoje a nossa empresa tem mais de 20 profissionais envolvidos para cuidar realmente desse cara como um todo, né? Não só no que o cara faz lá dentro de campo, né? Esse cara tem que ter uma imagem bem cuidada como um todo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Quando você começou a trabalhar, quando você criou a Fato, você já estava de certa forma nesse mundo esportivo. Então você já tinha alguns contatos, enfim, você já estava de certa forma ali dentro. O mercado hoje é bom o suficiente para mesmo quem não tem esse contato entrar nele? Ou seja, um ouvinte nosso, que é uma pessoa de marketing boa, que quer montar uma empresa, tem espaço para uma pessoa nova nesse mercado também? Sim, é um mercado muito promissor, né? Hoje, né, só você pegar o que vai acontecer com o Brasil, com essa nave mãe que a gente fala de Copa do Mundo e Olimpíada, a quantidade de esporte que hoje estão inseridos, desde o atletismo, né, até vamos falar o futebol, que é a paixão nacional. Então, todos esses atletas precisam de um coach, precisam de alguém do lado, precisam de alguém para posicionar eles como produto. Né? A gente vem de uma escola muito tecnicista, né? E não uma escola empreendedora, não numa escola estratégica do que é marca, do que é produto, do que é valência. Então esse brand, né? Isso aborda todos os esportes. Todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa ter um gerenciamento de carreira, né? Todo mundo precisa projetar a tua carreira. E quem pensa nisso? O atleta só está acostumado, vem desde a tua base. Aí eu não falo só do futebol, não, eu falo do próprio atletismo. Ele está preocupado em chegar lá, jogar e ponto. É isso que ele sabe fazer. Então ele não tem um planejamento do que vai acontecer com a carreira dele. Ele só acha que só jogar bem é o suficiente. E a gente já viu diversos casos, né, que não precisa, que não é só jogar bem. Esse cara tem um comprometimento biopsicossocial, esse cara representa uma instituição. Então essa conscientização, e aí eu faço um alerta para os clubes, deveria ser feito desde a base. Né? Quando a gente já pega um cara formado no profissional, né, é um trabalho de formiguinha poder explicar toda essa conscientização que ele precisa ter. Então é um trabalho muito mais educacional. Então, voltando à sua pergunta, Paulo, eu acho que é um mercado muito promissor, né, tendo em vista os gigantes que estão hoje despontando. Né, como a MX lá do Ike, como a própria Nine, né, que faz um trabalho específico de comunicação, mas também é uma das áreas da gestão de carreira, né, essa parte de comunicação como um todo. Então acho que é um mercado muito promissor E eu acho que vale a pena, né? Eu sempre sou de uma cultura de negócios muito tradicional, né? Muito pé no chão. Eu acho que esse cara que quer começar nessa área, ele tem que pesquisar, ele tem que ir lá, tem que se informar. Né? Não basta só ter contatos, né? Ele tem que ter uma estratégia montada para iniciar esse negócio. Você não vai abrir empresa, colocar anúncio, as pessoas vão vir correndo para você, falando, pelo amor de Deus, agência tem, minha carreira. Tem que ter um diferencial, tem que ter um diferencial. Fala, Juliana Tunes. É muito interessante o tema, primeiro porque eu sou atleta, não profissional, mas atleta e fui desde muito pequena atleta. E o meu filme favorito é Jerry Maguire, que inclusive fala muito dessa questão de agenciamento de carreira. E fazendo uma comparação, né, Brasil e Estados Unidos, a gente vê jovens de quase crianças, de 10, 11, 12 anos, já sendo agenciados. Não falo, assim, aqui no Brasil a gente tem um pouco disso no futebol, porque, mas a gente que é de esporte amador, vamos assim dizer, a gente brinca aqui. Esporte é uma coisa, futebol é outra, né? Então são realidades bem diferentes no Brasil. E aí a gente vê nos Estados Unidos, assim, crianças com 10, 11 anos já com contratos com grandes marcas esportivas pegando jovens, fazendo contrato vitalício. Ele ainda nem explodiu em termos de performance, mas a marca vai lá e acredita. Por que é tão difícil isso existir no Brasil, principalmente em esportes que não são ligados, não está no meio do futebol, não está no mundo do futebol? Por que é difícil acreditar num atleta que é campeão juvenil de atletismo, de natação, de outros esportes menos concorridos? É, porque, assim, eu acredito que culturalmente, né, e aí vai para todos os esportes, o atleta brasileiro ele é preparado para chegar, para ser campeão, não para se manter campeão, não para fazer um ícone, não para criar uma marca, não para criar um super ícone, né, como o Jordan. E olha que nós temos milhões de talentos em todas as áreas. Então, acho que culturalmente, né, e aí eu vou bater bem na parte de trabalho de base de todos os esportes. Eu acho que a gente precisa criar essa cultura desde a base. De não criar o cara, e aí eu posso citar o Guga, é o maior exemplo disso. O Guga foi criado para chegar e ser campeão, não para se manter no topo durante muito tempo. Ele, né? Continua ainda, né? Em comerciais. Ele continua ainda em comerciais. Então, acho que falta, culturalmente falando, para o nosso país, e aí vale, né, uma retrospectiva das nossas, dos nossos processos, dos nossos atos, né? Se a gente parar para pensar, nem o modelo de gestão dos clubes é um modelo de gestão profissional. Então, como a gente quer criar esse cara da base para ter um contrato vitalício com uma grande marca? Né? A gente não passa credibilidade, a gente não tem ferramenta, a gente não consegue mensurar isso. Então, acho que falta um pouquinho mais, tanto na parte de pesquisa, na parte de investimento. Né? Falta uma reformulação no geral. É pesquisa científica mesmo. Né? Acho que hoje você chega numa escola da Rússia, né? Você já vê que o cara consegue detectar a quantidade de fibras que um garoto tem. Né, fibras vermelhas, fibras brancas, o que esse cara vai ser no futuro? E isso não tem nas nossas escolas. Então, você tem por que a Rússia sempre chegou? Porque sempre foi potência a China? Porque eles fazem isso desde a escola, a seleção natural no esporte é na escola. Então, eu acho que é um processo geral, né? Mas eu acho que o Brasil está engatinhando, mas as pessoas já estão atentas a esse tipo de coisa. Acho que no futuro a gente começa a mudar um pouco dessa cultura. Né? Mas eu acho que é única e exclusivamente em função da nossa cultura, de não criar o cara para a vida inteira. A gente só cria o cara para chegar até o topo. Não, com certeza, e você vê que nas principais cidades que sediaram Olimpíadas, que tem grande sucesso ali no quadro de medalhas, elas tiveram um trabalho forte no esporte universitário, né? Que eu acho que no Brasil, o Brasil ainda está engatinhando. A gente está há 2 anos da Copa do Mundo, há 4 anos, 3 anos das Olimpíadas, e você não tem o esporte sendo trabalhado nas universidades, complementando isso que você falou das escolas. Agora, a minha pergunta é o seguinte: você já sente reflexo direto no seu negócio, na FATO, da Copa do Mundo e das Olimpíadas? Isso já impactou diretamente o negócio de vocês? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que hoje não só o nosso propósito, que é aproximar as grandes marcas dos atletas, né, e gerenciar a carreira deles como um todo, eu acho que o movimento Copa do Mundo e Olimpíada, né, para essa área do esporte está sendo muito bom, está sendo muito motivado, né? Está motivando muitas empresas de certa forma, a estar investindo nesse segmento. Então, acho que a gente já está sofrendo já essa consequência de Copa do Mundo e Olimpíada e estamos nos preparando, né? Cada vez mais as empresas querem poder mensurar o quanto elas vão ter de feedback quando ela investe lá num atleta, né, ou seja da FATO, ou seja de outro mercado. Eu acho que a gente pode até dar os parabéns aí para a Nine, foi a empresa que despontou nesse segmento e, de certa forma, impulsionou o mercado, né? Quando as pessoas começam a falar, vocês são concorrentes da Nine. Não, eu acho que concorrente é uma palavra muito forte, talvez um grande aliado. Eles abriram o mercado e atentaram que o esporte realmente pode dar feedbacks importantes para essas grandes marcas e grandes empresas. Então a gente já sofre isso, essa consequência de Copa do Mundo, Olimpíada. E tem sido muito, muito positivo lá pra Fábio. Legal. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Vamos escutar uma música, Brunão? Vamos botar Clarice Falcão de Todos os Loucos do Mundo. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vem de dizer que eu meio gosto de você. Você vai fugir a pé. E se eu falar que você é tudo que eu sempre quis pra ser feliz, você vai pro lado oposto ao que eu estiver. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, vai pegar mal se eu contar que eu imprimi todo o seu mapa astral. Você foge assim que der, quando souber. E se eu falar que eu decorei seu RG só pra se precisar, você vai pra um chalé em Macaé. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, se eu falar foi por amor que eu invadi o seu computador, você pega um avião. Foge pro Japão esse verão. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, se eu contar como é que eu me senti ao grampear seu celular, você vai me você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. A gente vai escutar agora o quadro daquela voz infernal que é Thiago Gomide, o quadro A Rede, que vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da noite. A gente tem uma prévia aqui no programa Em Branco. Vamos escutar o A Rede com ele entrevistando Rosana Herrmann e daqui a pouco o programa Em Branco está de volta. Paulinho Oberg, galera do Em Branco, estamos invadindo, a rede invadindo Em Branco, para poder falar sobre quem, Saulo Machado? Aos nossos queridos ouvintes do Em Branco. A gente entrevistou uma pessoa da qual eu sou muito fã. Ela quem? É coordenadora de criação do Portal R7 hoje em dia, a nossa querida jornalista Rosana Herrmann, do arroba Rosana no Twitter. Escritora, roteirista, blogueira, twitteira e gente fina pra caramba, como vocês vão ouvir agora nessa entrevista. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais A Rede aqui dentro do Em Branco. Aqui pela Roquete Pinto 94.1. Eu sou Thiago Gomide, ao meu lado, Saulo Machado. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, sempre firme aqui do seu lado. Quem a gente entrevista hoje? Hoje? Sensacional, né? Essa entrevista hoje é sensacional. É séria. É séria, mas também brinca também, leva também no lado da diversão também. Rosana Herrmann, jornalista e escritora. Rosana, tudo bem? Tudo, ainda bem que você falou que eu não tô totalmente séria, né? Eu tive que te defender, Rosana. Sério não tem graça, né? Tem que ser, tem que fazer com seriedade, mas com uma certa leveza para, né, para que as coisas se tornem mais palatáveis. Isso daí é o teu espírito na internet 100% das vezes? É, 100% das vezes. Eventualmente eu entro naquela vibe de reclamar, que todo mundo ama reclamar, né? Então eu também sou meio reclamona e meio crítica, mas passa logo, porque o espírito é mais leve, é um espírito pra voar, pra ficar mais bom. E às vezes dá certo, né, Rosana? Pois, pô, aquele Fred, atacante do Fluminense, reclamou da BMW dele, rapidinho consertaram. É. Eu vou reclamar do meu Porsche agora pra ver se adianta alguma coisa. Mas olha, é incrível porque as pessoas têm medo da reclamação, né? Uhum. Porque é uma reclamação pública. E então todo mundo quer logo abafar o caso e resolve para poder abafar. É impressionante, assim, o Twitter, por exemplo, tem uma eficiência para queixas contra empresas que é 8.000 vezes mais eficiente do que uma queixa normal pelas vias como o Procon. Principalmente quando você tem mais de 100 mil seguidores, que é o seu caso. Ah, né? Então é rapidinho, alguém liga para você e fala, olha, como podemos resolver seu problema? Isso já aconteceu muitas vezes contigo, Rosana? Olha, já aconteceu algumas vezes, quando eu tava certa, já aconteceu quando eu tava errada também, né? Uma vez eu tava errada, eu fiz um comentário sobre uma palavra que tava num comercial de TV, eu não conhecia o termo, eu achei que tava errado, e eles me disseram que não, que era uma coisa da área de alimentos, e falaram, não, você tá enganado, talvez você não conheça, se você quiser conhecer, foram super gentis comigo, mas assim, fica quietinha quando você não sabe o que tá falando, essa era a mensagem. Você se corrigiu? Foi, depois eu me corrigi, evidentemente, falei, nossa, que horror, eu que estava errado, não tinha percebido e tal. E outras vezes, assim, a empresa entrou em contato e disse, olha, tem uma pessoa que vai te ajudar. Ninguém falou assim, fica quietinha, mas assim, qual é o seu problema? Nós percebemos que, né, várias pessoas retweetaram, o que está acontecendo, mas é muito eficiente. É né, você falar em redes sociais é como você, ele amplia a sua voz, você reclama, vira um grito, né, que muita a gente grita com você. Antes de tuitar, você reflete sobre as possibilidades, sobre as repercussões que isso pode gerar? Olha, sabe que eu já fui mais espontânea no Twitter. Com o tempo, a gente vai, assim, você constrói qualquer canal de comunicação, ele vai adquirindo uma vida própria e depois ele não é mais só seu, ele é seu e de todo mundo que tá lá e todo mundo que lê. Você perde um pouco, assim, a propriedade sobre aquele canal. É porque ao mesmo tempo, Rosana, que te defende também pode destruir também, né? Exatamente. Então, hoje, assim, eu não sou impulsiva, várias vezes eu penso e apago, eu desisto de tweetar alguma coisa. Tem muito chato também aqui, né, que fica perturbando. Nossa, eu já tô tão escolada com chato perturbando que eu já sei raciocinar pelo chato. Então, eu ponho uma palavra e eu mesma já faço chato. Não, mas isso não... É incrível, eu acho que deve ser que nem advogado, que ele já faz acusação e a defesa na cabeça dele, sabe? Então às vezes eu ponho uma palavra e falo, ih, essa palavra vai ser mal interpretada, vou usar outra, vão achar que é pedante, vou trocar. Então você vai adaptando a emissão de acordo com a recepção, né? Então eu acho que é aí que a comunicação se dá, quando você domina a ida e a volta. Rosana, o querido leitor tem 12 anos e uma prática que eu vejo você reclamar sempre, com toda razão, claro, é da cópia de textos teus. Essa prática continua? Ela está aumentando? Não, continua. Agora eu acabei de saber que tem um texto meu antiquíssimo chamado Chegou o Verão, que agora começou a rodar no Facebook como se fosse do Luiz Fernando Veríssimo. Nossa. E tem texto que é acreditado a você que não é seu? Claro, quando eu falo que é meu, eu falo, imagina como você é metida, né? Você acha que é melhor que o Luiz Fernando Veríssimo? Eu falo, não, mas você tá ofendendo duas pessoas. Ele que não vai querer meu texto, que ele deve achar muito ruim pra ele. E eu que queria a autoria, porque já que vocês gostaram e estão replicando, né? Eu queria que soubessem que fui eu que fiz. Então, assim, mas não adianta. Tem um que tá assinado pelo Herbert Viana, que há, sei lá, 8 anos eu tento dizer que o texto é meu. E continua, você fala, imagina, é do Herbert Viana, não é seu. Então, né, assim, tem coisa que você tem que jogar pro mundo mesmo, não tem como recuperar. Isso tá me lembrando uma entrevista do Jabor, que falaram, pô, Jabor, você escreveu esse texto daqui, o pessoal na internet tá acreditando a você, aí ele leu a entrevista e falou, eu nunca escrevi esta merda neste texto. É. Falei, porque é uma ofensa dupla, porque a pessoa que escreveu fica sem o crédito e o Jabor, por exemplo, fica louco da vida porque ele não escreveu, ele acha ruim, né? Então, é incrível. Tem textos horrorosos que atribuem a Borges. Eu falo, você tá brincando que você acha que Borges escrevia acróstico de amor, né? Rosana. Oi. Rosana. Olha, não, o Thiago tá tendo aqui um ataque aqui epilético de riso. E Rosana, me diz aí, o que você está aprontando hoje? Então, hoje eu estou, assim, eu trabalho na R7, sou gerente de criação do portal R7, também trabalho com redes sociais, eu sou colunista de tecnologia num jornal com o Heraldo Barbeiro, na Record News, eu dou palestras em todo o Brasil, porque eu gosto muito do Twitter e estudo muito o Twitter e redes sociais, sou colunista do YouPix e estou indo para o Rio agora dia 10 e 11, que vai ter um festival de cultura web do YouPix no Rio, e eu vou estar lá, vou participar de debates, vou dar palestras, e eu dou aula de roteiro também numa universidade aqui em São Paulo. Ufa, cansou. Olha, você é uma querida, um imenso beijo, obrigado pela sua participação. Obrigada, agradeço demais, quero mandar um beijo para todos vocês aí. Um grande beijo, um beijão. Beijo para vocês, tchau, gente. Muito bem, voltamos para o programa em branco depois dessa não tão breve interrupção assim, mas estamos aqui voltando para o nosso papo com Leandro Lima, da Fato Gestão de Carreiras, e dedos se levantam para fazer perguntas. Vinícius Oberg primeiro, que ele já tinha feito um terror. Mas vocês participaram do programa mais do que eu, porque eu fiquei atendendo Juliana, telefone. Juliana. Ossos do ofício. Aliás, hoje a palavra ossos do ofício, a expressão, vale mais do que nunca. Posso escolher a pergunta? Não pode. Ju, por favor, Ju, Oberg por favor. Oberg fez terror aqui, falou que a pergunta era pesada. Vai, Vinícius. Não é pesada. Eu vou seguir essa overdose, Thiago Gomide, agora que eu queria conversar mais com a Ju, dele. Pessoal. Eu queria conversar mais com a Ju. Não, vamos lá. Fica tranquila que a pergunta é... Não vai doer. É light. A gente sabe que você deve ter diversos desafios aí com tipos de profissionais diferentes que vocês atendem. E a gente sabe que o jogador de futebol é uma profissão tipicamente polêmica, né? A gente vê diversos atletas aí, enfim, flagrados na noite, uma série de polêmicas. Como é que vocês lidam com atletas polêmicos? O que a gestão de carreiras, o trabalho da FATO contribui para o atleta não se expor de uma maneira como diversos jogadores aí se expõem? Já se expuseram, né? Isso. Eu acho que, assim, antes de tudo, o atleta não é um produto físico, né? Não é um produto como um celular, que você sabe todas as funções, né? É um ser humano, é um cara que tem, né, seus valores, é um cara que é uma pessoa, né, comum como todas as outras, mas tem a sua, né, o seu lado, vamos botar entre parênteses, né, o seu lado semideus, né? Ele tem um pouco desse lado, mas de certa forma acho que o grande trabalho da FATO é um trabalho de conscientização, né, do que esse cara representa para a instituição, do que esse cara representa para a sociedade, entendeu? É tentar conscientizá-lo, né, entendendo que ele é um ser humano, que ele vai ter momentos, né, da folga que ele vai precisar sim para um bar, para um restaurante. Agora, né? Vamos lá. Barra Music, pega mal ou não? Depende do que ele fizer no Barra Music. E depende se for dia de folga ou não. E se for para ouvir o Revelação, pode ir aí, qualquer pode, lugar, é, não tranquilo. Tem problema nenhum. Não, mas de certa forma, essa é uma pergunta muito interessante, mas eu acho que o grande trabalho da FATO é conscientizá-lo, né, do que é essa marca, do que é esse produto e para quem que ele está atingindo. Né, o time acabou de perder, para que ele vai sair para noitada, né? Por que ele não pode ir pro restaurante com a família? Então acho que tem alguns e tudo é uma conversa junto com o atleta, né? A FATO não impõe nada, como eu falei, não adianta eu querer criar, né, um produto, uma imagem de um cara que não é, né? Eu não posso colocar um atleta meu bebendo água benta, os caras gostam de tomar cerveja. Então acho que seria uma hipocrisia, né, dos gestores de carreira falar que você vai criar um bom moço. Não, né? Você cria o que é a marca, o que é o produto e o que ele é, né? Você só potencializa os valores que ele tem. Deixa eu te fazer uma pergunta, entrando em cima um pouco disso. Tá rolando uma mania de bom mocismo, quer dizer, se espera que os caras todos sejam... Não tem mais muito um Renato Gaúcho, por exemplo, que era um cara que tinha mais coragem de falar... O próprio Baixinho, o próprio Romário. Né? Esses caras polêmicos, assim, verbalmente, mais interessantes, personalidade... Por que eles não aparecem mais tanto? Eu acho que não estão vendendo mais, né? Não vende mais essa. E aí eu tô sendo grosso mesmo, tá? De falar em vender. Eu acho que esse cara não tá mais vendendo como vendia antigamente, né? E de certa forma, não é que a política do bom moço hoje é melhor aceita, né? Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de preocupação, um pouco mais de pudor. Eu acho que hoje dentro de campo tem o triplo de câmeras que tinha antigamente. Hoje as punições são mais severas. Então acho que existe uma conscientização e uma preocupação. Agora é óbvio que com muito profissionalismo, né? Não estamos falando aqui que vai acabar a provocação, que vai acabar o lado bom do futebol em si ou de outros esportes. Estamos falando um pouco mais de profissionalismo, acho que isso evoluiu. Eu não vejo isso com... Às vezes a imprensa bate sempre em cima disso, uhum. né? Que acabou o lado bom da provocação. Não, acho que não acabou, não. Você vê as dancinhas, você vê de milhões de coisas, né, que hoje as pessoas fazem, um pouco de provocação, né? Um tirando sarro com o outro. Acho que isso nunca vai perder. Só que hoje os atletas têm um pouco mais de preocupação, né, com a imagem do que ele vai passar. Legal, legal, legal. Juliana Tunes. Acho que entrando ainda nesse assunto, né? O Oberg roubou metade da minha pergunta. Mas puxando para o lado do esporte não, do esporte olímpico, vamos assim dizer, que era antigamente chamado de esporte amador. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo muito... Juliana, você não explicou só, desculpa, você não explicou que você é triatleta, né? Eu não sou triatleta, eu sou corredora de trilha, diferente. Isso, desculpa, ela é, enfim, a Juliana faz esportes extenuantes, longos e com números gigantes, entendeu? E por isso que ela adora tanto essa parte, Paulinho, de esporte. Já tem alguém para se inspirar, né? Eu tenho várias pessoas para me inspirar, cara. Problema, eu me inspirei até hoje. É. Vou começar agora. Ah, desculpa, continua, Ju. Então, e aí o que acontece é o seguinte, que a gente vê, por exemplo, não sou tricolor, então eu posso falar isso sem o menor pingo de dor na consciência. O Fred, que é um cara, não questiono o que ele faz dentro de campo, mas fora, ele agora ele até melhorou, mas de uns dois, três anos atrás, ele era um cara que vivia lesionado, mas estava lá na Ipanema surfando. Eu confesso que eu fiquei muito chocada. Quando teve o programa Medida Certa, eu soube que o Ronaldo é fumante. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não vê dentro dos outros esportes com tanta frequência, porque são pessoas que treinam de 6 a 8 horas por dia, como qualquer trabalhador normal. Aí a gente pega o jogador de futebol, principalmente no Brasil, o cara treina num turno só, 2, 3 horas por dia, que é o trabalho dele que ele faz. E como é que é justamente essa coisa, né? Por isso que a gente acaba dizendo que você tem o esporte e você tem o futebol. Eles são pessoas que levam vidas. Geralmente, eles usam o futebol como um meio de ascensão. Muitas vezes, não é o único caminho que eles têm para seguir a vida deles. Os outros esportes, você já tem um pouco de opção. E como é que essa relação, justamente assim, você pega pessoas que não têm tanta formação e aí você tem que levar, quase que ser uma babá deles, olha, não faz isso, a sua imagem, isso vai pegar mal para a sua imagem. Como é que é mais ou menos isso? É, muito interessante sua pergunta, só retratando, eu acho que, particularmente você citou até um atleta que a gente tem um carinho muito especial lá, que é o Fred, talvez o Fred seja o cara... Né, responsável por toda essa, um dos responsáveis por toda essa mudança cultural que teve no Fluminense. Quem acompanha o futebol sabe quanto ele foi responsável. Ele não é surfista, não, só tentou surfar, né? Mas eu acho que às vezes acho que a mídia às vezes pega algumas dessas lacunas, né? Junta um cenário de lesão, mais isso, mais aquilo, e acaba montando um personagem que não é ele. Pelo contrário, eu acho que é um dos caras mais comprometidos que eu já pude conhecer dentro do futebol. Né, só fazendo o entre aspas. Enquanto, agora, no geral, de maneira geral, acho que você tem um pouco de razão, sim. É bom dizer o seguinte, né? O Fred não é seu cliente, então não tem problema não. Não tem problema a gente cornetar o Fred, não. Mas, assim, é um dos caras mais comprometidos que eu já pude destacar, e a gente já até atua junto, sim. E, assim, por outro lado, eu acho que você tem um pouco de razão, sim, desse comprometimento. Acho que o trabalho da Fato não é um trabalho de babá, né? É um trabalho de conscientização, é um trabalho estratégico, né? O cara tem que entender, tem que querer, tem que estar ciente, né, dos direitos e deveres que ele tem, uma vez que ele assina um contrato conosco. Né, agora, de maneira geral, acho que falta um pouco mais. Talvez eu não culpo o atleta, não, cara. Eu culpo sempre quem é o patrão, entendeu? Acho que A cultura do futebol, né? Eu tava lendo ontem um artigo muito interessante lá do Valência, um clube de futebol. Eu tô colocando futebol porque é o nosso core business. Mas o Valência coloca em contrato que todos os atletas têm que fazer ação social. Né? Tem que ir nos hospitais, tem que ir nas comunidades carentes. Eu acho que eu nunca vi em algum contrato com um clube aqui do Brasil que tenha preocupação com esses princípios sociais, né? Um exemplo, estou citando só um exemplo dentro de inúmeros, nem estou falando que é certo ou errado. Então, eu quero dizer que eu acho que a culpa é sempre do patrão, né? O cara tem que falar qual é o direito, qual é o dever de cada atleta e cobrar, fiscalizar e assessorar. Acontece isso muito no esporte amador, né? Eu cito uma frase do Bernardinho, que ele costumava dizer que ele marcava treino. É, ele marcava o treino com os atletas 10 horas da manhã. O pessoal reclamava, pô, mas 10 é muito tarde. É muito cedo, 10 horas da manhã. Pô, vamos tentar colocar mais tarde, estamos aqui todo mundo concentrado. No outro dia ele marcava às 9. As pessoas reclamavam, ele marcava às 8. Na outra ele marcava às 7. E assim ele ia, enquanto os atletas, e criava uma cultura. Né? O cara que ia treinar às 6 horas da manhã, o cara não consegue ficar na noite até 5. Ele sabe que no outro dia vai ser treino mesmo. E o Bernardinho cansou de citar. Cara, o Giba cansou de vomitar em treino. Por quê? Não é porque ele ia pra bala, não. Porque ele exigia mesmo 6 horas da manhã do cara. Então acho que falta um pouco mais das pessoas que estão gerenciando esses atletas de maneira geral, para que coloquem eles um pouco mais na linha profissional, na linha de trabalho, entendeu? Acho que eu sinto um pouco de falta quando eu comparo com outras realidades em função disso. Não é que o atleta culturalmente gosta disso. Talvez o clube afrouxe um pouco pra esse cara, entendeu? Então acho que se o clube... Você trata aí, como Deus, né? Se o clube puder puxar um pouquinho mais essa corda, os caras vão seguir. É a cultura mesmo. A gente falou aqui muito no intervalo de futebol americano. Pegando os times americanos, eles têm um negócio chamado que é community outreach, que na verdade tem alcance para as comunidades. Que é, os atletas têm que fazer esse trabalho comunitário, de ir ler pra criança em escola, assim, faz parte do negócio. Né? E tem trabalho de educação financeira, quer dizer, o atleta não fica ocioso para o tempo, ele tem outras obrigações e tem contratos muito draconianos que dizem o seguinte, olha, fulano de tal não pode andar de moto, não pode surfar ou não pode não sei o que, enfim, o clube determina o que o atleta pode ou não. O atleta, se quiser jogar e aceitar aquelas regras pelo valor que ele recebe, aceita ou não. Vamos só rapidinho, subir um pouco o BG, a gente está escutando essa tal gangue de Gangue 90 e Absurdete. Sobe um pouquinho, Bruno. Perdidos na selva. Essa tal de Gangue 90 e Absurdete, o álbum da Gangue 90 e Absurdete. Lembrando que a curadoria musical do programa é do nosso querido Ivan Bala. Só fazer uma consideração, Paulinho, antes da pergunta da Juliana, que a gente esqueceu de falar que a imprensa também pega mais no pé do jogador de futebol, né? Que dá mais audiência, né? O jogador de futebol é mais visado. Então, é aquela tem coisa, essa coisa também em comparação aos atletas olímpicos. Potencializa de outros esportes olímpicos. Pro bem e pro mal, né? É muito raro você ter um bad boy olímpico mesmo, né? Pois exatamente. Juliana. É difícil comparar, gente. É muito difícil comparar. São duas realidades, duas culturas completamente diferentes. E são duas escalas muito grandes. Muito, né? Grande. Assim, é tudo completamente diferente. Até pelo conta... Sua pergunta, conta, Juliana. Falando um pouco disso, você dizendo, né, que os clubes são muito culpados, aí a gente tem agora a Adidas, que assinou um contrato com o Flamengo, impôs uma série de cláusulas de bom comportamento, vamos assim dizer, para o clube. O que, que você acha disso? Você acha que isso pode virar uma tendência? Você acha isso importante? Até para os clubes do Brasil, eles terem mais uma noção de profissionalismo no futebol? Assim, em primeiro lugar, eu não estou metendo pau nos clubes aqui não, viu, gente? Eu acho que muitos clubes estão evoluindo, eu só critico o modelo de gestão não profissional. Né? Eu acho que tem que mudar estatuto, acho que tem que ser, sim, uma unidade com fins lucrativos, desde a origem do seu contrato, com cargas tributárias, etc, etc. Mas voltando aí o tema, eu acho que é fantástico a atitude da Adidas, né? Eu acho que eu já esperava isso de grandes marcas, como a própria Adidas. E eu acho que os clubes têm que se preparar para poder receber. Né? Eu acho muito parabéns à nova diretoria do Flamengo. Eu acho que são executivos, são caras sérios e que entenderam o recado da Adidas e, sem sombra de dúvida, vão zelar por esse contrato. É um contrato milionário, é um contrato que muda toda a estrutura de um clube, né? Que traz, vai dar um pouco de garantia para o Flamengo respirar dentro das suas finanças, tendo em vista o que a gente consegue perceber pelo que a mídia passa, que não anda num momento muito bom. Todavia, eu concordo com a Adidas e acho que daqui para frente vai ser cada vez pior, tá? Com essa nave mãe da Copa do Mundo, com essa nave mãe da Olimpíada que está chegando, as empresas cada vez mais vão exigir dos clubes, exigir dos seus patrocinados, um pouco mais de comprometimento e profissionalismo com a marca, né? A gente falou muito em brand, a gente falou muito em produto, E eu acho que essas marcas são eternas, né? É esse o propósito principal de uma Adidas, esse é o propósito principal de uma Nike. Ela não pode ser abalada em momento algum por uma pessoa específica, né? Ela é muito maior do que isso tudo. Então eu acho fantástico a atitude da Adidas e acho que cada vez isso vai... isso é mais que uma tendência, isso já é uma realidade dentro do cenário brasileiro. Muito legal. Vinícius Berg, última pergunta do programa, cara, rápido. Não, antes da pergunta, rapidinho, só um comentário. Mas é rápido mesmo. As pessoas reclamam muito do legado, né, da Copa do Mundo. Aqui a gente já falou vários. A sua própria empresa, que está crescendo bastante pela Copa do Mundo, agora essa questão da mudança de cultura. Mas eu queria mudar para música um pouco, Paulinho. É, vocês atendem a banda Revelação, né, como a gente falou aqui. Então eu queria entender como é que vocês fazem para manter a banda no topo. Porque na música tem muita questão da moda, né? A gente passou, por exemplo, tem o Furacão do Michel Teló, do Naldo. O Revelação, você vê que ele tá mais de 10, 15 anos aí no topo das paradas de sucesso. É. O que vocês fazem pra esse resultado? Na verdade, foi o nosso, é o nosso cliente mais novo, né? A gente já pegou Revelação com toda essa estrada que você citou. É um grande desafio pra fato potencializar o que o Revelação já criou. Como você falou, né? O difícil é ficar no topo, né? O difícil é ficar no topo. Na verdade, eles procuraram a nossa empresa exatamente pra isso, pra tentar entrar na lacuna que existe nesse mundo do samba, né? Nesse mundo da música, propriamente dito. Eu acho que é um grande desafio da fato, né? E um desafio muito prazeroso, porque sai um pouco do script do esporte e vai pro um pouco mais do entretenimento, um pouco mais da música, do show business. E sem sombra de dúvida, a gente já vem colhendo alguns frutos, né? Hoje o Revelação, quando você coloca Revelação lá na internet, no Google, você já consegue perceber um pouco do conceito, né? Do conceito do samba, do conceito do que é o improviso, do que aquela equipe, do que aquele grupo faz. Bem consolidado, né? É, muito consolidado. E aí, parabéns lá pros líderes da banda lá, o próprio Xande, né? O Rogerinho, o Mauro Júnior, todo mundo, né? O próprio Márcio, o próprio Cosminho, o pessoal que cuida lá do todo o operacional da banda. E realmente é uma banda diferente, né? Eu não falo isso por ser só um cliente nosso, mas é uma banda que já está com um conceito muito bem introduzido dentro da sociedade. Eu acho que a tendência, como vocês falaram, é cada vez mais conseguir se manter reerguida no topo. É muito difícil, né, lançar um CD com 3, 4, 5 sucessos. E a música muda muito, né? Se a gente parar para pensar, desde a época do LP, né, com o Paulinho, que já é um pouco mais velho, acho que ele pegou bem essa época. Do LP, nós que somos mais velhos, pro CD, né? Depois, né? Hoje o download. Então, entender um pouco mais esse consumidor de música que mudou bastante, entender um pouco mais esse mercado é que é o grande diferencial e potencializar isso que eles tentam passar o tempo inteiro. Leandrinho, rapidamente, o programa acabou praticamente. Dá os contatos da Fato, do teu recado final, porque a gente tem que correr. Pessoal, quem quiser entrar em contato com você, qual é o site, como é que faz? Então vamos lá, vamos anotar aí, e-mail leandro@fato23gestão.com e o site é www.fatogestão.com. Muito bem, dado adiantado a hora, Juliana, manda um beijo rápido. Um beijo. Isso, Vinícius Soberg, beijo rápido pra minha avó. Um abraço, também. Obrigado Paulinho, obrigado Leandro, o programa foi sensacional, obrigado aos ouvintes. Isso, maravilha. Como eu falei, o programa ia voar, voou, foi maravilhoso. Quarta-feira que vem estamos de volta e você fica aí com os Rolling Stones, Doom and Gloom, música nova deles. Beijo. Você que está produzindo, está lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostra a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Não, não, não. Em Branco, aqui na 94, lindo, tá terminando. Acabou. É isso. Peter, tá feito.